She's crazy about her daddy. Oh, she believes in you. plans to do something about this outrageous man became louder and louder. Thank you. Dance is time to sing a happy song. We're having fun. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Well, we can help you. Let it all be music. Estou de volta, foram 63 minutinhos, sempre com os Boney M. sempre, portanto, no melhor ritmo da noite, né, aqui na sua rádio Antinoweb. Esta é esta edição do Hits Megamix, que se prepara para chegar ao seu final. É verdade. E hoje, sem mais delongas, vamos ficar com uma das grandes bandas dos anos 90, que fez muito sucesso. Chama-se Wakefield, e é uma banda que popularizou um tema chamado Saturday Night. Aliás, não foi só isso, foram tantos outros temas, mas este em especial ficou para a altura. E ainda agora, se por acaso se ouvir este Saturday Night, é um daqueles temas que a gente para tudo o que está a fazer, dá-se no pezinho de dança para abanar o capacete, porque é isso que, aliás, é para isso que servem as sextas e os sábados à noite, não é? É para abanar o capacete e em grande. Atenção, porque se agora a Antinoweb está naquele ponto em que vocês não querem ser de mais nada, então preparem-se, porque quando chegar a maio, então aí é que vão ser elas. Vocês não vão fazer mais nada, vai ser só ouvir a Antinoweb desde as 10 até às 2, 4 da manhã. Pois é, até às 4 da manhã. Isto, vamos ver, novidades, é lá mais para a frente. Mas já para já vamos finalizar esta emissão do Hits Megamix, mais uma, a quarta. Agora vamos então ficar com mais um mix dos Winfield, e é com eles que fechamos esta emissão número 4 do Hits Megamix para o dia 9 de Abril de 2010. Um grande abraço, já se escrevem o DJ Zé Luís com o Live Set. Quanto a mim é tudo, até amanhã, fiquem bem. We'll be right back.

you got.